onde se a carreta lança. Eu lanço novo passa, nova quebradeira, nova dança. E quem não quebra balança, vem no miudinho. E quem comanda o beat é o cavaquinho. E a caneta, a nova quebradeira, nova dança. E quem não quebra balança, vem no miudinho. E quem comanda o beat, a número um, a número um. A número dois. A número três do Camara. A número quatro. A número cinco com a batedeira. A número 6. A número 7, camarão! A carreta lança, eu lanço novo, passa nova quebradeira, nova dança. E quem não quebra, vai.